Carreta Treme Treme. Carreta Treme Treme. Sempre no apoio de Saúde Digital, Spider Alto Valantes, Tecnois, Usina, AGK Saúde, Sangues, Digital Produções e Coelho Print. De onde veio esse tem muito mais? Tem muito mais. Carreta, carreta, carreta, carreta, carreta, treme, treme, treme, treme. Alô, Rafael Cassiano, sacode geral pra galera endoidar. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga a mãozinha em cima, mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, bora começar, bora começar, bora começando! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Quero nem saber, neguinho. Deixa no solinho. Deixa no solinho. Deixa no solinho. Quem vai passar o carnaval 2020 solteiro, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. São Miguel, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, morre doidão! Neguinho! Toma! Explode o bagulho! Você quer 100%? Mais pólvora! Amigo da Play, louco Emerson Ronaldo e a família sem noção! Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vai, DJ Lohan que tá tocando. Meu amigo Jean da BDP, o Matheus, o gordo sem noção. Todo mundo gosta de... Alô, Michel Teló, tamo junto, mano. assalto pego. Planejei um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que não tá nossa tropa. É o 57 de chachota nossa tropa. É o 57 de chachota nossa tropa. Meu amigo Marinho das Marcantes, chamei. Obrigado com muito carinho. Valeu, Marinho. Vai, e o Cassiano vai tocando, a gente vai matando, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, mora neguinho, neguinho. Vai, vai, vai. A faca acende. Deixa no solinho. Quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, manda o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem já levou um chifre, manda o bracinho pra cima. Quem já meteu um chifre, manda o bracinho pra cima. E quem vai trabalhar muito chapado de ressaca daqui a pouquinho. Quem vai amanhecer muito chapado, muito doidão assim. Joga pra cima, dá de soquinho pro céu, pro céu. E doida, e doida. E doida. Bora neguinho. Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. O Vale Abadá do Bloco Açaí Folia. O Abadá será entregue agora, viu, meu irmão? Então, Bruno! Bora na batida, mora na batida, mora. Oh. Doente amor. Quem tem um amigo corno, aponta pra ele agora que eu quero ver. Quem tem um amigo corno, aponta pra ele agora que eu quero ver. É mais ou menos assim a parada, ó. Só sofre de amor quem não conhece a treme-treme. Só sofre de amor quem não conhece a treme-treme. Amigo Emerson, não... Emerson da Fome Sem Noção. De São Miguel tá aqui na área. Tá na treme-treme. Treme-treme. Energia da Bonificadora Real. O Anderson 99 também. Bora cá com doido, bora Rony Raifá. Já sabe quem é, né? Quem me segue na voz. Super. O bagulho é louco. Bora. Essa aqui é foda. Treme, treme. Ei, sente o grave na treme, treme. Super. Deixa no solinho. Deixa no solinho. E a torcida do Paysandu vai botar um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem acredita que nesse Parazão 2020 vai dar Paysandu? Joga pra cima, joga pra cima. A torcida do Paysandu canta. Vamos pra cima, papão. Vai, vai. Acredita que nesse Parazão 2020 vai dar Clube do Remo, pode mandar o bracinho pra cima que eu quero ver. Joga pra cima, joga pra cima, bora apoio, é assim ó. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. mas eu te peço, joga com raça e paixão. Olha o Marcelinho, o Carlinho, família sem noção. Meu poderoso leão. Bora botando pressão, pressão, pressão, pressão. Bota na pressão, tá se amando. Bota na pressão, tá se amando. Bota na pressão, tá se amando. Chiquinha, essa aqui é foda. Essa Chiquinha é muita onda. Bora, Chiquinha, bora pra cima. Detonando, aquecendo. É o maior som do motivo do mundo. Chegando o lançamento oficial do Amada do Bloco Açaí Folia. Vesti tudo por você, mas você não me deu. Rafael Cassiano. Como se fosse nada. Alô, senhor. Olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Nildo Miranda. E agora tô no beco sem saída. Nosso parceiro Pingo. Obrigado com muito carinho, um abraço pra você. Valeu, Pingo. Caco doido, Rony Hi-Fi do Lajinho. Já. Eu que morri da sua cara e vou ver. Contato, meu brother. Quem sabe canta. Pode chorar, pode sofrer. Arielson, Michele, Dom das Tatos, Dom dos Fogos, o Pônio, a Cláudia, nossa infolia. Pode chorar. Marinho das Marcantes. Obrigado, meu irmão. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Carreta, treme, treme. É o maior som do motivo do mundo chegando em São Miguel. Toca o negócio aí. Lançamento oficial do bloco Açaí Folia. Alô, Pônio. Essa é a primeira de muitas, meu irmão. Então vem pra cima. Vem te embora. Vem curtir a Treme Treme. Quem são vocês dois? Treme, treme, treme, treme. Bora, bora. O Arthur MD, o Lucas, meu amigo Vini Show, meu MD de São Miguel na área. Só atrapalhou, a nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. E quem tem uma tatuagem vai cantar. Ainda tem o seu nome. parceiro Paulo Doido. Obrigado com muito carinho. Caco Doido disse que essa vai explodir lá na Caquissu. Fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão. É fogo do parquinho, meu irmão! Então, é fogo do parquinho! Então, fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão. Rafael Cassiano, fogo no baixitão. Alô, DJ Rafael Cassiano! Manda ver! Fogo no baixitão, fogo no baixitão, fogo no baixitão. Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. É fogo no parquinho e eu não quero nem saber, meu irmão. A gente vai pra cima, até porque é o maior som do motivo do mundo chegando em São Miguel do Guamá. Esse é o DJ Paulinho. Esse é o DJ Paulinho. Danilo Show, Danilo Show. Fogo, fogo, fogo. Só quem não tem saudade da ex, pode botar pro Aldo. Meu amigo Denilson Show, cabeludo, os camaradas da marca. Denis Silva e galera da moto. Alô, Chiquinho Show. Quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar. Eu admiro a loucura da Maria, minha amada. Bora, Juninho, vem te embora. A vida aqui me ligando de madrugada. Se arrependo que a outra deu uma sentada. DJ Lohan que tá tocando. A outra deu uma sentada. Bora, punho! E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego nela. Tem DJ Juninho Peso Pesado, tem Rafael Barreto pra comandar as emoções. Alô, Preto Show! Mona Preto Show! Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex, que saudade da minha ex. Peraí, peraí, peraí. Da minha ex, que saudade. Essa música. Que saudade da minha ex. Fala quem tem saudade da ex. Que saudade da minha ex. Mas é o seguinte: da minha ex, que quem não tem saudade da ex. Da minha ex, que saudade. Quem mandou a ex pra puta da que pariu, pode botar o bracinho pro alto. Da minha ex, bota pro alto. Da minha ex, bota pro alto. Da minha ex. É assim. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Era um problema e hoje quem sobe fumaça é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que tem. DJ Lohan que tá tocando. Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não quero. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado e... Rony Hi-Fi, Marcelão, gerente do depósito, Vitória Anguda, da Corda e a Para. A dona Mônica da gente, né? Danando aqui, moleque doido. Tu quebra de lado, me ensina pro alto. Que isso, gostosa, pra baixo, gosto. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Era um problema e hoje quem sabe como é só de raça que sabe jogar. Deixa na batida, vai deixando na batida, vai deixando. Gente! Quem tiver um vale abadá aqui na festa, os abadás estão sendo entregues aqui do meu direito, aqui do ladinho do comando da Treme Treme, aqui do ladinho, viu? Você que tá aí com seu vale abadá, os abadás estão sendo entregues aqui do meu ladinho direito. Então a gente vai pra cima, a gente vai botando pressão. Cassiano, solta o pianinho pra galera, meu irmão. Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim, então vem qualquer meu crê. DJ Juninho, peso pesado. 100%. Pipa treme, treme. Rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no. Para Júnior! Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de roubada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Alô, Chiquinha de Santa Maria, tá aqui com a gente! Se eu desce na vaga, chega aqui, eles animem, Carreta, treme, treme. Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de roubada. Se eu passo de onda, uma diaba. Já! Nosso parceiro Pingo, obrigado com muito carinho. Esse tem moral com o Cassiano. Vai fogo, fogo, fogo. Um jovem do meio. Você que tá com a badá aí do bloco, essa aí, folia, pode divertir. E daqui a pouco a gente vai fazer o aquecimento, vai ser mais ou menos, a gente vai fazer como vai ser no carnaval. No carnaval 2020 em São Miguel. Que não te procurei, simplesmente você apareceu, não me preparei. Obrigado, Chiquinha. Diretamente lá de Santa Maria. Ontem tava bonito e hoje não poderia ficar de fora desse evento maravilhoso. Veio romper mais uma fronteira e veio curtir a Trim Trim, o som do coração dela agora aqui em São Miguel. A Chiquinha agora é Carreta, Trim Trim. Joga um coração quebrado que não vê. Joga. Nenecito da Panificadora Reis aqui na área. E aí, Nenecito? Eu tô contigo, assumo o risco. Eu tô pagando pra ver. Não vou ficar longe de você. Barba Negra. Não vou ficar longe de você. Te achei, não vou te perder. Tô livre pra amar você. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Que não te procurei. Como é que é? Simplesmente você apareceu, né? Não me preparei. Vou segurar aqui nesse bastidão. Vou segurar aqui na batida, até porque já chegou do meu ladinho os caras que comandam. Os caras que comandam aqui o Vibração. O meu amigo Juninho Peso Pesado, ele em companhia do meu parceiro Rafael Barreto, o cara que eu tenho respeito. Cara que eu tenho carinho muito grande. Trabalhei muitos anos com o Rafael Barreto lá em Salvaterra, tempo do Jota Som, quando a gente carregava, a gente tocava, desmontava, passava o maior perrengue. Isso. Quando chegava em casa com 5 reais, né, meu irmão? Tanto era muita onda. E bravo! Mas enfim, Deus foi tão maravilhoso que hoje a gente está aqui mais uma vez. A gente está juntinho para fazer essa festa maravilhosa. Afinal de contas, o lançamento oficial do bloco Açaí Folia. Barreto, como é que tá, meu irmão, a parada? Tá tudo certinho aí? Essa aqui é da época, é da época. DJ Rafael Barreto. Chega aí, moleque! É, gato, desenterrou essa vinheta, meu irmão. Sucesso total, festão! No lançamento do Abalé do Bloco, Açaí Folia e Clara Multidão vem em massa pra fazer acontecer com a gente. E o maior som automotivo do mundo, meu irmão, chega e detona e São Miguel do Guamá e claro, a galera vem conhecer o prestigiar Rafael Carceiro no comando, meu conterrâneo, mais uma na joia da região, meu irmão. Ó, oh, família Sinal Sombra ali com a gente, Quarteto Show. Tá todo mundo com a gente em peso também. Galera da Feira Livre, Rafael Cassiano. E aí, Xande? Fala, JP, o gordo também. Tá todo mundo na Feira Livre com a gente no sistema. Pitoca por ali, da mesma esquerda do posto. O rock não para, daqui a pouquinho tem Juninho, peso pesado. Tem o show do gordo e o quase magro. Isso. Pra quem não sabe, o gordo sou eu e o quase magro é o Juninho. Ah, é? Isso. É que o show do gordo e o quase magro, meu irmão. É doida, muita onda. Obrigado com muito carinho, meu parceiro Pônio, por mais um evento grandioso e maravilhoso aqui com a gente. Afinal de contas, como eu falei ainda há pouco, é o lançamento oficial do bloco Açaí Folia 2020. Juninho, peso pesado. Como é que tá, meu irmão? Tá tudo certinho aí, parceiro? Tá tudo certo, Gaciano, hoje. O Subeônia, Subvesta, hoje, bloco Açaí Folia. O Lúcio Salvador e São Miguel do Guamá. Obrigado, Bola. Obrigado, Guajinho. Tudo bem? Também dos amigos que se encontram hoje numa só festa. Hoje a Treme Treme São Miguel do Guamá pra mudar, pra arrebentar, Cassiano. Bota pra moer que daqui a pouquinho tem um show do Gordo e o Magro. E você tá no comando, sabe disso. Então bora curtir, bora chegar. Que daqui a pouquinho tem Barreto, tem Juninho e Cassiano. Vai botando pressão, vai pra cima da galera. Bora! Do maior som automotivo do mundo, DJ Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. Quem é que tá solteiro, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem é que vai passar o carnaval 2020 muito chamado, muito doidão. Bota pro alto, bota pro alto, bota pro alto, bota pro alto. Bora começando. Sente a pressão! Alô, DJ Rafael Cassiano! Manda ver! A mãozinha pra cima! A mãozinha pra cima! Passando energia positiva! Quem tá solteiro pode mandar pro alto que eu quero ver! Quem tá casado pode mandar pra cima também! E a gente vai detonando pra galera, meu irmão! Vai! O Anderson 99, pressão. Amanhã vai com a gente a invadir a associação. E por sinal, amor de domingo, tem a Treme Treme lá em Marituba. É um festão. Aquecimento do carnaval dos blocos em Marituba. Vai todo mundo invadir. Galera de Santa Isabel do Pará aqui com a gente em peso. Obrigado com muito carinho também. Um abraço pra vocês. Galera de Santa Isabel na área. Bora, Caco Doido! Bora, Rony Hi-Fi! Pra sentir, pra sentir, é a torcida. torcida do Corinthians, bota o bracinho pro alto. A torcida do Flamengo, bota o bracinho pra cima também. Quem é de São Miguel, faz barulho. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? E quem gosta de fazer fumaça, pode mandar tudo pro alto aí. Pode mandar tudo pro alto. E a gente vai pra cima da galera detonando, meu irmão! Everybody's going to the party, have a real time. E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Vem o aquecimento! No Polio, obrigado com muito carinho, valeu, é no Pingo, tamo junto, moleque doido. Denilson Show, ele o cabeludo, Chiquinho, os camaradas da marca aqui com a gente. Casado, fique em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora e vem curtir a treme, treme. Vem curtindo! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. O copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá tomando uma latina muito gelada, pode mandar pra cima a latina que eu quero ver. Levanta o copo aí. Pode mandar pro alto que eu quero ver. Pode mandar tudo pra cima. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Ei. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Oh, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Vai descendo, vai descendo. Desce, desce, desce, desce e para um pouco. Desce. Quica uma vez. Vai. Quica de novo. Quica uma, quica uma vez. Vai. Quica de novo. Tenta. Vai descendo. Não se assusta, só mexe o bumbum. Vai descendo. Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Desce, desce, desce, desce. Vai descendo. Desce, tenta, desce, tenta. Desce e para um pouco. Dum, dum. Quica uma vez. Dum, dum. Vai. Quica de novo. Dum, dum. Quica uma vez. Nosso parceiro Pingo. Quica de novo. Obrigado com muito carinho, Pingo. Barba Negra. Barba Negra. Aquecimento. Vai fazer a missão ou não? Devagarinho. Bora fazer a parada, não? Clima tá gostosinho. Chiquinha, gostosinho. Prepara a dançarina que a gente vai pra cima agora. É o beat, quero ver, quero ver. O pandeiro e o cavaquinho. Os mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Bora, pingo. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Aí aquecendo, vai aquecendo. Sigo na... E daqui a pouquinho tu vai dar o show. Trabalhando dobrada. Aí sim, claro que vai. Tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. E o do Miranda, não me dê você. Minha brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe soquinho pro céu. Dá-lhe soquinho pro céu. Quem vai endoidar é pra sair do chão. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Primeiramente, as mulheres que estão solteiras aqui em São Miguel, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Aquela mulher gostosa, aquela mulher que não depende do homem pra porra nenhuma. Aquela mulher de coragem, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Bora identificar as meninas solteiras aqui, meu irmão. Bora identificar, vai! Segundamente, quem vai passar o carnaval solteiro faz barulho! E terceiramente! Eu ativei o modo foda e a putaria me aguarda. Se isso se bom, eu ainda namorava. Maldita de me ligando de madrugada. Essa treme-treme é muita onda, meu irmão. Uma sentada. Daqui a pouquinho, Marituba, Mangueirão do Samba, vai todo mundo invadir. Uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego o trela. Maracaco doido. Joga, joga na minha cara. Caco doido. E eu pego. Qual é teu som agora? Carreta treme, treme Revolution. Na minha cara. Que eu pego. Ela volta, dá uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego. O Cassiano tá tocando, o bagulho tá pesadão. Cassiano tá tocando, o bagulho tá pesadão. E só quem tá gostando, abre a boca e dá um gritão. Vai! Leva ela, Chiquinha. Meninas, é com vocês. Representa, vai! Pode chamar que ela vem. Vem gostosa. Pode chamar que ela vem. Vem gostosa. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Ela passou a tarde toda na academia. E depois veio dançar aqui na treme-treme. Olha como ela chegou. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o neguinho gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Vem chegando, vem! Elas estão na treme-treme. Com as suas amigas. Tá tendo disputa. Pra qual mais quica? Qual mais quica? E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Qual mais quica? Vai descendo, representa. Representa. Representa. No Charminho. No Charminho. No Charminho. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero fiz pras morena e pras loira do olho azul. Essa eu fiz pras morena e pra loira do olho azul. Vai começar o duelo, coque treme mais o bum. É muita onda. Vai tremendo tudo, meninas. É assim, ó. O DJ Guga tá mandando pras mina que representa. O Cassiano tá mandando pras mina que representa. Sete câmera lenta. Sete câmera lenta. Sete câmera, mero lenta. Sete câmera lenta. Sete câmera lenta. Sete câmera, mero lenta. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Marquinha ok. Sombra cilha ok, a unha tá ok. Vem pra treme, treme. O desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele vai. Bora, Raimundo. Terça-feira de carnaval tem um reboque treme, treme. Aí Santa Maria, meu irmão. Mas cê sai usando grosso. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê. Me deixa na batida, vai deixando na batida, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quem tá gostando das meninas pode aplaudir pra dar moral. Quem tá gostando aí, meu irmão, pode aplaudir pra dar moral. Se quiser continuar, pode ficar aí, não tem dessa não. Vai dançando, representando no charminho, no talentinho. Agora sim, essa vai. Essa vai. Essa vai. A música é assim. Essa vai. Esse é o Juninho. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As mina tão dando pra ele. Ele ainda tá pedindo obrigado. Esse é DJ Guga. Tem meu respeito. O moleque. Para cá com doido. As mina tão dando pra ele. Ainda tá pedindo obrigado. O caco doido, caco doido, caco doido, caco doido. Alô, Rony. De quem é essa festa? De quem é? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Cassiano, invadimos de penetra. E comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Já já tem Juninho. Xerê. Já já tem Rafael Barreto. Varai xerê. Pra comandar, treme, treme, essa aí, folia. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Eu nem era convidado. Já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. E se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a daqui a pouquinho, Marituba. Aniversário dela. Recebendo o maior som do motivo do mundo. Zen, não gastei nada. Aniversário dos blocos em Marituba. Zen, não gastei nada. E qualquer badá não paga ingresso até 7 da noite, meu irmão. E o melhor de tudo. Vai todo mundo, imagina, treme, treme, bora que assim ama. No comando do maior som automotivo do mundo. DJ Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. Chega o fim de semana, vou ligar. ligar o paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão. Convida a Chiquinha pra quicar o rabetão. Égua regou, preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, mortíssimo no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Vamos dançar, vai. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. O maior som automotivo do planeta. Carreta treme, treme. Ei, sente o grave na treme. O tempo que a gente tá ficando. Treme, treme, treme. E o coitado não percebe. Uma mulher assim como você. E aí, barba negra? Não é qualquer um que merece. Só da manha. E quando a gente tá na cama, ele liga. Parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Isso é barulho, papá. Repertório domingo. Repertório novo do Barão Pinheiro. Respeita a vida. Solta o som do paredão, papá. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Prepara o açaí terça-feira, Raimundo, de carnaval. Eu vou invadir. Já que me ensinou a beber. Oi? Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Daqui a pouquinho, Marituba. Já que me ensinou a beber. Vem ela. Treme, treme. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Meu parceiro Zé do Conde, galera da Fragrã. Nosso parceiro Pingo. Obrigado com muito carinho. Valeu, Pingo! Assim, não sei mais o que fazer. Tenho vontade de beber. Eu tô me arrependendo. Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça. Meus amigos. Marcelo Clebinho, o Nilson Bala, Chiquinha, era do Mini Shopping com a gente fazendo o T. Tá todo mundo aqui na treme dele, impressionando. A gente mora Mini Shopping, vem treme, treme. Vou ligar pro 90 pra me socorrer. Tô querendo beber. Me liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo beber. Vou ligar pro 90 pra me socorrer. Tô querendo beber. Daqui a pouquinho tem Juninho, tem Barreto. Tô querendo. Os comandantes do Vibração. Repertório novo do Marão. Já, já. Joga pra cima, Zé do Fora. Vai, papai. DJ Rafael Cassiano. Não é estrelismo, é profissionalismo. Esse é da galera. Te evitar, tirou meu ar. Fiquei sem chão. A gente vai detonando pra galera! Daqui a pouquinho tem Rafael Barreto, tem Juninho Peso Pesado. Enquanto isso, o Cassino vai tocando um pouquinho de cada. É o lançamento oficial do Amadá, do bloco Açaí Folia 2020. E hoje, domingo, pra quem vai pra Belém do Pará, pra quem vai pra Danideu, Marituba, tem a carreta Treme Treme lá no Mangueiro do Samba. É o ensaio geral de carnaval, né, Juninho Miranda? Ensaio geral de carnaval hoje no Mangueiro do Samba, em Marituba. E um detalhe muito importante, galera. qualquer abadá de qualquer bloco do Brasil. Não pague ingresso até 7 da noite pra curtir a carreta Trime Trime. Hoje, no Mangueirão! Isso é tripe, som de do boizinho. Fica no talentinho, quebra de ladinho. Impressiona puta o som desse pontinho. Fica no talentinho. Meu tio, sou problemático. Velho Fabinho Superfuga. Aqui com a gente, obrigado com muito carinho. Bora cá com o doido. O som desse pontinho. Ficado talentinho. O caco doido. Bonnie Hi-Fi, é o nome de você. As novinhas da gaiola. Tô na onda embrasada. O criador da brincadeira. Que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem crazy. Brincadeira do momento. Vai começar o combate. Vai começar. Chega aí, Juninho. O combate. Chega aí, Barreto. Vai começar o combate. Vai começar a parada, meu irmão. Combate. Se prepara, fiador. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. E soca, soca, vamos embora, vai começar, vai começar. Vai começar o combate. Vai. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Marcelo Pônio, tamo junto, meu irmão. Aí, valeu, Pônio. Carreta Trime Trime. Tô em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Ó, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais? No comando do maior som automotivo do mundo, DJ Rafael Cassiano. Um DJ de nome e sobrenome. Vamos dançar, vamos dançar. Dona da razão, assim você me quebra. Assim você me quebra, né, papai? Parece que tenho um coração de pedra. Agora a barba negra. Ei, experimenta. Cantar o mingau aqui. Desculpa, vamos dividir a culpa. Pelo menos dessa vez. Vamos dançar! Eu tô cansado de pedir pra ver em ti. Não de Juninho para alguém. Desistir. Entra do Jarim. Dona da razão. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona. Égua comédia. Razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada. Alô, Chiquinha! Um jeito de ganhar. Bora, Chiquinha, 48 horas, o ladinho da Trime Trime. Tá cansado. E se envolve, ela vem invadir Marituba daqui a pouquinho. O bagulho é louco. Graça. Mas você sabe que eu amo você. É dono. Vamos dançar. DJ Rafael Cassiano. Arrebenta aí, cara. Simplesmente romântico. No Bahia ser roxa, né? Pancada. Meu coração te procura. Rafael Cassiano. Mais do que o seu madruga. Meu amigo Valdeir da carreta. A Fisson. Adição Domingos do Capim aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí, que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Até o Serginho. Meu coração quando te vi. Juninho Mix. Sem isso, isso. E Juninho Peso Pesado. Por ela enfrentou o frio. É que é o mesmo naipe, né, meu irmão? Categoria peso pesado. E aí, Cassiano? Por ela enfrentou. Faz o cheiro um pouquinho, meu irmão. Em Acapulco, no bar. Pra quem tá solteiro, Danilo Projeto. Pra quem tá casado, quem tá de boa, quem tá apaixonado. Onde está aquela... Lembrei da Dona Tica, meu irmão, vou te contar. E agora a Rosa? Eu sou uma... É doida! Lá no infinito procurando eu vou. Onde está aquela que um dia... Lembra dessas músicas? Tu me apaixonou. Marcava muito com a Rosa no labirinto, gente. Já, Melissa. Eu sou filha da mãe. Respeita minha mãe. Procurando eu vou. José Augusto de São Domingos do Capim, aqui em Brasília, com a gente, obrigado com muito carinho. Valeu, José! Tá tudo certinho aí, vocês dois? Do meu lado. Primeira aí, barba. De outras pessoas já gostei. Eu sou eterno, apaixonado. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? A gente vai tocando pra galera da família Sem Noção. Aqui de São Miguel, tá todo mundo em pé, curtindo. Prepara Juninho, prepara Barreto, pra vocês chegarem e comandar a parada aqui na Dreme Dreme, meu irmão. Vamos dançar! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Tem tudo, tem tudo. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Treme, treme. Carreta, treme, treme. Sempre no apoio de Sound Digital. Spider Auto Valantes, Tecnois, Usina, AGK Sound, Sangues, Digital Produções e Coelho Print. De onde veio esse tem muito mais. Tem muito mais.